trouxe à terra, promessa fiel de amor e união. Sete nações caíram diante dele com poder e forte mão. Não temeremos o que é maior, pois nosso Deus é o nosso Senhor. Oh, povo santo, escolhido por amor, guardamos os teus mandamentos, Senhor. Em sua aliança encontramos paz, teu amor nos faz firmes, nos traz paz. Da servidão, resgatou-nos da opressão, e em sua misericórdia nos faz viver. Bendito seremos, nada nos faltará. Queimaremos as imagens, deixaremos pra trás. Nada nos liga ao que é abominação, pois em ti, Senhor, encontramos nosso lar. Povo santo, em ti vamos confiar.